Chegou Despacinho, bebê. Sucesso novo pra balançar os paletóis. Colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer, meu Deus. Me fala que colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer, e ela encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Um cavaco e um pandeiro, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa, vai. Com um cavaco e um pandeiro, ela encaixa. Gás vazio também, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Marcos Tigrão no comando. Vem comigo. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer, e ela encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Com gás vazio também, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, e ela encaixa. Sai na viola, sai na maldade. Vai, vai. Que swing é esse, Ricardo Moura? Ela encaixa.